sou o peso pesado. Eu sou casado com a vida, o clã do baixo do gado. O veterano da vila, já tive até isolado, trancado longe da brisa, mas hoje eu tô sossegado, vestindo a minha camisa. Ferido na disciplina, o alpinista do morro. Tô escalando as colinas, me levantando de novo. Eu me inspiro, admiro nos que venceram a quebrada. Eu me espelho, admiro as pessoas abençoadas que não esperam, supera, sobrevivente na guerra. O rap tirou da merda, talentos da nova era. E nas antigas, na foda, nos becos dando uma bola, estudando o rap da hora da velha escola. Se dedicando, aprendendo, fazendo novas canções. Quanto mais passa, eu aprendo na vida várias lições. Escute seus corações, isso precisa parar. A nossa vida é uma só, não tem cifrão pra pagar. A nossa vida é uma só, não tem cifrão que pague. A vida é uma, irmão, o valor dessa vida. Liberdade, pensamento positivo, escute seus corações. Escute seus corações, a guerra tem que parar. Paz pra todas as facções, pras nossas vidas mudar. Finalidade, liberdade, nunca mais atrás das grades. Quem tá lá, quem teve, sabe, só maldade, só saudade. Agora na liberdade, enxerguei minha verdade. Do rap sou uma parte, minha música é uma arte. Me livra das correntes que algemam os meus pulsos, que me faz inteligente no presente e pro futuro. Ser exemplo de vitória numa louca trajetória, no mundo fazer história, lembrado em todas as memórias. Pro mundo não virar meu fã, componho toda manhã, faço rap e poesias que vão virar Peter Pan. Envelhece rimas novas, comecei pros conterrâneos, mas agora quero o mundo com meu som contemporâneo. Tô na busca pelo hit, superando os limites. Sou raiz da minha city, dos freestyle no grafite. Vida muda, acredite, mano. Pensamento positivo é tudo nessa vida. Em vez de reclamar, olho pro seu lado e agradeço o que você tem, rapaz. Pensamento positivo. Pensamentos positivos, a lei da atração. Deixe de ser negativo, traga amor no coração. O segredo pra felicidade é positividade. Sentimento de grandeza faz um homem de verdade. Enxergar o seu futuro através dos pensamentos. Tem um sentimento puro, um puro sentimento. Pensamentos poderosos viram frágeis nos meus versos. Pensamentos positivos eu transmito pro universo. Todo ser humano tem que ter um objetivo, tem que ter um sonho vivo que mantenha você vivo. A fé inabalável é a chave do segredo. Quem tem Deus no coração, nossa missão segue sem medo. Firme e forte acreditando no seu potencial, acreditando que o seu sonho um dia possa ser real. Faço bem, não faço mal, seja grato pelo que tem. Gratidão na oração, amor no coração, amém.